gente não vai dar. Pois se for pra terminar, tem que ter barraco, copo voando e ter polícia separando a briga. Mas tu é matura demais, ou não deve ter sentimentos. E eu quando termino sou intenso. Se é pra sofrer eu vou sofrer direito. Fuma cigarro Marlboro vermelho, me afogar numa garrafa de pitu. Vai ser hoje que eu tomo vergonha. Se é pra sofrer eu vou sofrer direito. Fuma cigarro Marlboro vermelho, me afogar numa garrafa de pitu. Vai ser hoje que eu tomo vergonha e não volto pra tu. E pra cantar comigo, Léo Magalhães. Deixa comigo, Felps! Amiga, realmente não vai dar. Pois se for pra terminar, tem que ter barraco, copo voando e ter polícia separando a briga. Mas tu é madura demais, ou não deve ter sentimento. E eu quando termino sou intenso. Se é pra sofrer eu vou sofrer direito. Fumar cigarro Marlboro vermelho, me afogar numa garrafa de pitu. Vai ser hoje que eu tomo. Se é pra sofrer eu vou sofrer direito. Fuma cigarro Marlboro vermelho, me afogar numa garrafa de pitu. Vai ser hoje que eu tomo vergonha e não volto pra tu. Essa é boa demais, hein? Boa demais. Muito obrigado, Léo Magalhães. Caramba.